Tá ligado que é o dono do cavalo, hein, bê? Caça fantasma e operação. Caça fantasma, sou Neto Gasparzinho, bebê. Galopa, galopa, galopa, em cima dos maloca. Galopa, galopa, em cima dos maloca. Galopa, galopa, em cima. Isso aí, mãe, isso, mãe, isso, mãe. Joga pra cima e vem, vai, vai. Você tá no meu cavalo, senta no cavalinho. Você tá no meu cavalo, senta no cavalinho. Você tá no meu cavalo, senta no cavalinho. Você tá no meu cavalo, vai. O cavalinho, cavalinho, cavalinho, cavalinho. Você tá no meu cavalo, senta no cavalinho, vai. Você tá no meu cavalo, senta no cavalinho. Você tá no meu... Aquele sorinho, aquele sorinho, aquele sorinho. Deixa o solinho, deixa o solinho. O solinho continua. O solinho continua. Alcione Paredão. Alô, Limpezinha Paredão. Gordinho Paredão. Paredão Moreirão. Ai, Paredão Metradora. Alô, Paredão Pesadelo. Manda um salve pra toda a galera. Empurra. Tudo que é sucesso, tudo que é sucesso. Galopa, galopa, galopa, em cima dos maloca. Galopa, galopa, em cima dos maloca. Galopa, galopa, em cima dos maloca. Galopa, senta lá. E eu disse, senta no meu cavalo, senta no cavalinho. Eu sento no meu cavalo, senta no cavalinho, vai. Eu sento no meu cavalo. Alô, Sarambo Paredão, senta no meu cavalo, vai, vai. Vai, vai, vai no solinho, no solinho, solinho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Senta no cavalinho. Operação Caça Fantasma.